CBN Foz Esportes. Apresentação: Bruno Zanetti. 10 horas e 4 minutos deste sábado, 6 de abril de 2013. Temperatura em Foz do Iguaçu é de 23 graus na Terra das Cataratas. Está começando o CBN Foz Esportes. Vamos aos destaques do programa de hoje. Equipes de Foz do Iguaçu entram em quadra hoje para mais uma rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Foz Futsal vai até Maringá jogar contra a equipe da casa, o Maringá, e o Foz Cataratas Futsal recebe no Costa Cavalcante a Associação Cascavelense Futsal. Foz Black Sharks, os Tubarões Negros, vão até Campo Largo para mais uma rodada do Campeonato Paranaense de Futebol Americano. X Games Foz do Iguaçu, está chegando o dia das Olimpíadas dos Jogos Radicais aqui na Terra das Cataratas. E ainda, campeonatos estaduais aqui na CBN, agora no CBN Foz Esportes. Muito bom dia para você sintonizado aqui em AM 1320, também no nosso site www.cbnfoz.com.br. Eu sou Bruno Zanetti e repasso as informações de esportes que acontecem neste final de semana aqui em Foz do Iguaçu e também em toda a região, começando pelo futebol americano, já que a equipe do Foz Black Sharks, os Tubarões Negros, já estão na estrada, muito próximo já da cidade de Campo Largo, próximo a Curitiba, onde hoje, às 2 horas da tarde, enfrentam a equipe do Hurricanes pelo Campeonato Paranaense de Futebol Americano, terceira rodada. A equipe de Foz do Iguaçu, em 2 jogos, tem 1 vitória e 1 derrota. Começou vencendo o Curitiba Guardian Saints por 46-7 na primeira partida e depois acabou perdendo para o Curitiba Crocodiles aqui no estádio do ABC por 26-0 e busca agora a recuperação contra o Hurricanes. O Hurricanes que venceu o Guardian Saints por simplesmente um placar bombástico, 107-0 na última rodada foi o placar do Hurricanes, que já tem tradição no Campeonato Paranaense, ao contrário do Curitiba Guardian Saints, que é o lanterna do grupo da equipe de Foz do Iguaçu. O Curitiba Crocodiles é o franco favorito para conseguir essa vaga, por isso a outra vaga ficará certamente entre Hurricanes ou Foz Black Sharks, os dois brigando aí por uma vaga na próxima fase da competição estadual. A melhor participação do Foz Black Sharks no Campeonato Paranaense de Futebol Americano foi no ano de 2010, quando ficou com o vice-campeonato. E no dia 18 de abril começam os X Games aqui em Foz do Iguaçu, os esportes radicais, skate, bicicleta, também moto e rally, competindo aqui na Terra das Cataratas. Essa semana a CBN ouviu o diretor de marketing da Brunoro Business, empresa organizadora dos X Games ao lado do canal de esportes ESPN, e também coordenador-geral dos X Games, Guilherme Cosa, falando a respeito aí da montagem, como é que estão as montagens, né, das estruturas dos X Games aqui em Foz do Iguaçu. Todas as obras dentro do prazo, estritamente dentro do prazo, estamos conseguindo atingir nossos objetivos. Guilherme Cosa também falou a respeito do planejamento feito para montar a estrutura dentro do Parque Nacional do Iguaçu, que já começou essa semana a ser montado, né, em frente ao Hotel das Cataratas, com vista para as cataratas. A estrutura lá no Parque Infraero, em frente ao Centro de Convenções, já está bem avançado, bem próximo de ser finalizado, mas para montar a arena lá no Parque Nacional do Iguaçu foi necessário um planejamento para não prejudicar o andamento do parque, que segue com suas atividades normais. Ele explicou a respeito disso. A questão do Parque Nacional, na verdade, o planejamento logístico é a maior dificuldade em relação a essa arena. A questão da montagem em si, até para que a gente possa gerar o possível de preocupação no funcionamento normal do parque, a montagem em si não é a montagem mais complicada. Então, a gente despendeu um tempo muito grande trabalhando no planejamento dessa arena, em toda a logística de chegada, de saída, como manter o funcionamento do parque normal sem ter nenhum tipo de prejuízo. Tá aí, portanto, Guilherme Cosa, diretor de marketing da Brunauro Business e coordenador-geral dos X Games Foz do Iguaçu, falando sobre esse planejamento necessário para a montagem da arena dentro do Parque Nacional do Iguaçu, com vistas para as cataratas, em frente ao Hotel das Cataratas. As cataratas, o Parque Nacional, que vai receber a prova BMX e de skate no próximo dia 20 de abril, penúltimo dia de competições dos X Games aqui em Foz do Iguaçu. X Games, aliás, que essa semana confirmou o piloto Nelsinho Piquet para participar do Rally. Ele foi um dos convidados aí, deve participar. A assessoria do piloto ainda não confirmou, mas já está o seu nome na lista de participantes dos X Games. Nelsinho Piquet deve vir a Foz do Iguaçu participar do Rally aqui na Terra das Cataratas. Agora são 10 horas e 10 minutos. Vamos falar agora de futsal, já que hoje à noite as duas equipes de Foz do Iguaçu entram em quadra para mais uma rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. O Foz Futsal vai até Maringá jogar contra o Maringá no ginásio Chico Neto às 8h30. E aqui em Foz do Iguaçu, o Foz Cataratas Futsal recebe a Associação Cascavelense também às 8h30 da noite. Foz Cataratas que busca a primeira vitória na Série Ouro. Na linha com a gente está o técnico da equipe do Foz Cataratas Futsal, Luciano Santos, a respeito dessa partida. Os jogadores confiantes para que hoje à noite saia a primeira vitória no campeonato. Luciano, bom dia. Bom dia a todos. Os meninos, eles estão bem confiantes, sim, porque a semana inteira só foi falar que é vencer ou vencer, né? Então, nossa equipe não pode mais dar as brechas que a gente tem deixado nesses três jogos. Então, agora não tem mais aquele discurso que iniciamos muito tarde, que o trabalho estava muito curto. Então, agora já é a quarta partida, já deu mais de 30 dias de trabalho, então a pré-temporada já passou. Dentro do campeonato, agora não podemos mais vacilar. Então esse jogo hoje é vencer ou vencer, e eles estão focados nisso. Acabamos de sair de um treino onde a gente focou muito sobre o adversário que nós vamos jogar. Então esperamos que hoje fazer uma boa partida e que saiam os gols que não vem saindo. Justamente sobre o adversário, essa Associação Cascavelense de futsal, quais as informações que vocês já têm desse adversário, que não é o Cascavel tradicional, né? Cascavel esse ano tem duas equipes, era o antigo Corbelli, Associação Cascavelense. Quais as informações que você tem a respeito do adversário, pontos altos, pontos baixos desse time que vocês vão enfrentar hoje à noite? É uma equipe que muita gente achou que ia entrar nessa Série Ouro mesmo para tentar não cair também, mas só que é uma equipe que tem um Aladim, um Cineu, que é uns atletas que já jogaram até no Cascavel mesmo. É uma equipe forte, uma equipe experiente, mas tem alguns jovens também que estão lutando pelo seu espaço. Então é sempre difícil jogar com uma equipe assim. Tanto que a primeira rodada deles na Série Ouro jogaram contra uma equipe que acharam que ia perder e ainda ganharam de 5-1. Então eles vêm sim com uma força para tentar assim tirar os três pontos da gente aqui, só que esse é um jogo de seis pontos, então o que errar menos no jogo aqui vai ganhar, vai sair com essa vitória. E foi isso que eu foquei para os atletas também, que o ponto forte deles é a armação do Aladinho, é um atleta muito experiente, tem feito muitos gols também, a carreira dele, todo mundo sabe quem que é ele, o Foz Futsal aqui na época também, toda vez que jogou contra ele, sabe a força que ele tinha, que ele tem. Então, é um atleta que nós vamos ficar bem atento, e o Silvio também, que é um bom jogador. Mas não deixando de jogar também a nossa equipe. Nossa equipe tem potencial para entrar em quadra e sair com os três pontos. Essa semana, a equipe do Foz Cataratas Futsal recebeu novos reforços, entre eles o goleiro Márcio, de 30 anos, e também o jogador Bruno Oliveira. Como é que está sendo a adaptação desses jogadores no elenco iguaçuense e as referências deles aí para... Eles já vão poder jogar na noite de hoje ou ainda não estão com a documentação regularizada? Não, os dois vão estar em quadra hoje, só o Marcinho que ainda vai ficar no banco, porque faz 9 dias aí, 10 dias de trabalho, ele está se adaptando um pouquinho aqui ainda, ele estava parado, então... É um atleta ainda que vamos tentar já contar com ele mesmo jogando no próximo jogo. Mas hoje ele vai ficar no banco, se precisar dele ele possa entrar, vai jogar o Alziro. O Alziro treinou muito bem essa semana. E o Bruno Oliveira é um atleta que, assim, ele é muito, muito inteligente, um atleta que já pegou muito rápido já o que tem que fazer e vai ser até titular hoje nesse jogo da noite. Luciano Santos, muito obrigado por sua entrevista aqui na CBN. Boa sorte hoje à noite. Que a torcida possa comparecer, né, para incentivar mais essa partida hoje às 8h30 no Costa Cavalcante e que o Foz consiga aí os primeiros pontos, a primeira vitória nessa Série Ouro. Isso, eu agradeço e espero que a torcida compareça sim, venha assistir, que os atletas também precisam desse incentivo, principalmente da torcida de Foz, que são os meninos que vieram lá de cima, de Recife, já sentiu um pouquinho do calor da torcida. Hoje mesmo eles estavam até perguntando sobre a torcida, se acha que vai vir, e comentamos sim que vai vir, que a gente vendeu bastante ingresso antecipado também, que é a R$5, né? E na hora, acho que vai ser 10, mas venderam bastante ingresso antecipado e a gente espera que a torcida venha apoiar nós mais esse jogo aí, que hoje vai ser um jogo diferente. Ok, obrigado ao Luciano Santos, técnico da equipe do Foz Cataratas Futsal, falando aqui na CBN a respeito dessa partida de hoje à noite, às 8h30, contra a Associação Cascavelense Futsal. Jogo esse pela Série Ouro do Campeonato Paranaense. O Foz Cataratas Futsal ainda não pontuou na Série Ouro. O Foz Futsal tem 6 pontos e joga hoje contra o Maringá fora de casa. Falando ainda de futsal, a 7ª Copa Uniamérica começa hoje aqui em Foz do Iguaçu e nós conversamos com uma das organizadoras desse torneio, a Bruna Leminski, que falou a respeito dos objetivos da Copa este ano. A Copa já é bem tradicional na Uniamérica, aqui na cidade, já faz bastante tempo que faz. Só que esse ano, a gente fez uma no ano passado, só que esse ano a gente decidiu fazer num objetivo diferente para ajudar as famílias mais necessitadas com os alimentos. Tá aí, portanto, Bruna Leminski, ela que é uma das organizadoras da Copa Cataratas, ou melhor, da Copa Uniamérica, 7ª edição da Copa Uniamérica, que começa hoje aqui em Foz do Iguaçu, e os mantimentos arrecadados serão destinados e doados para a LBV aqui em Foz do Iguaçu. São 10 horas e 16 minutos, 10h16, a CBN transmite neste sábado, né, às 4h30 da tarde, o amistoso entre Brasil e Bolívia. Amistoso esse que a CBF marcou com a seleção boliviana em virtude da morte do torcedor do Kelvin, né, o torcedor lá da Bolívia que acabou morto, né, naquela partida do Corinthians na Taça Libertadores da América, e isso acabou fazendo para que a CBF realizasse esse amistoso lá na Bolívia e só com jogadores que atuam aqui no Brasil, né? O técnico Luiz Felipe Scolari convocou, inclusive o Leandro do Palmeiras está entre os convocados. Jogadores, claro, como Neymar, Ronaldinho Gaúcho também foram convocados para a seleção. E a CBN transmite hoje às 4h30 da tarde, Brasil e Bolívia, direto de La Paz. Lembrando que também neste domingo, às 10 horas da manhã, a CBN transmite a final da Superliga Feminina de Vôlei entre Osasco e Rio de Janeiro. Essa decisão você acompanha aqui pela rádio que toca notícia. Transmissão de vôlei, né? Vôlei feminino. E a CBN transmite a final da Superliga Feminina de Vôlei entre Osasco e Rio de Janeiro a partir das 10 horas da manhã. E a programação esportiva da CBN continua no domingo. Às 4 horas da tarde tem Corinthians e São Bernardo, direto do Pacaembu. E às 6h30, na sequência, tem Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo. É a programação esportiva aqui da rádio CBN neste sábado e também neste domingo. A transmissão do amistoso começa às 4 horas da tarde aqui na rádio que toca notícia, ou melhor, a partir das 3 horas da tarde, o amistoso é às 4 horas lá em La Paz. Agora são 10 horas e 18 minutos, vamos falar dos campeonatos estaduais aqui na rádio CBN, começando, claro, pelo Campeonato Paranaense, o campeonato aqui do nosso estado, que tem a liderança do segundo turno estadual da equipe do Londrina, né, que tem 100% de aproveitamento no seu campeonato, lidera o segundo turno. O Coritiba, como todos sabem, foi o vencedor do primeiro turno. O Coritiba já está garantido, pelo menos na decisão do estadual. Se vencer o segundo turno, será campeão antecipado. mas se outra equipe vencer, como me parece que vai acontecer, teremos uma decisão em dois jogos. Hoje, às 4 horas da tarde, tem Atlético Paranaense e Arapongas. Amanhã, domingo, às 4 da tarde, Paraná Clube J. Malucelli. O Paranavaí recebe o Nacional de Rolândia às 4 horas deste domingo. O Toledo encara o Coritiba. E o Londrina recebe o Operário no Estádio do Café. O Londrina já pagou as suas punições no TJD aqui do estado. E o Rio Branco de Paranaguá enfrenta o Cianorte. Londrina líder com 19 pontos, não mais 18, né? Empatou na última quarta-feira. O Londrina tem 19 pontos. O Atlético Paranaense segue em segundo com 17, J. Malucelli é o terceiro com 15, Operário é o quarto com 12 e o Coritiba é o quinto também, 12 pontos. Esses os jogos do Campeonato Paranaense. São 10 horas e 20 minutos, não dá tempo para mais nada. Vem aí o CBN Entrevista hoje com o vereador Rudinei de Moura e na sequência, às 11 horas da manhã, tem o CBN Turismo aqui na rádio que toca notícia. Nós voltaremos sábado que vem com mais um CBN Foz Esportes a partir das 10 horas da manhã. Um bom final de semana, tchau! CBN Esportes.